uma chance. Pensa muito mais. E os sonhos que sonhamos espalhados pelo ar, vidas divididas, e como aceitar? Se existe amor entre nós dois, não me deixa aqui no chão. Não me deixe aqui no chão, no frio da solidão. Saudade que dá.